Oi, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento muito especial que faz parte de uma programação, uma realização da PROCE, Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão. E esse momento, essa mesa redonda, ela faz parte de uma programação maior alusiva ao Dia da Mulher. E hoje nós estamos recebendo aqui três mulheres convidadas. Vou apresentando aqui da minha direita para a minha esquerda. Na minha direita, nós temos a dona Nonoca, Maria Raimunda Lages. Ela se auto-intitula descendente de escravos que vieram do porão. Ela é artesã, é cantora e faz vários cursos conosco aqui na UFOPA e é uma grande liderança do movimento quilombola na cidade de Santarém. Ao lado dela, a Patrícia Juruna, seja bem-vinda, acadêmica do curso de antropologia, ela também é artesã, indígena da aldeia Boa Vista, de Vitória do Xingu, conselheira da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, UMIAB, e representante da região norte do Conselho Nacional de Juventude Indígena. E aqui, ao meu lado esquerdo, nós temos a Neida Pereira. A Neida é artesã da comunidade de Coroca, do Rio Arapiuns, e sua especialidade são os trançados de Tucumã. Ela, premiadíssima a nível nacional, em 2006, quando sua organização passou a ser jurídica, logo já ganhou o top 100 do artesanato do Sebrae. E em 2008, também ganhou o segundo top 100 e em 2016 explodiu a nível nacional, levando para a nível internacional o artesanato do Rio Arapiuns. Eu sou Elisângela, sou atriz, sou produtora cultural e hoje vamos estar juntas falando da arte e cultura e o empoderamento da mulher santarena. Quando se fala de empoderamento feminino, é o ato de conceder o poder, essa participação social que a gente tem hoje, querendo garantir e fazer com que essas mulheres elas estejam cientes sobre a luta dos seus direitos, com uma total igualdade do gênero. Isso é uma designação que a ONU, ela fala muito desse termo, empoderamento. E como é que a mulher hoje, ela está na cidade de Santarém? Essa mulher santarena, essa mulher artista, essa mulher quilombola, essa mulher indígena. Então a gente começa conversando com a Neida. Neida, fica à vontade. E a gente fala que ganhar prêmios nacionais não é fácil, é resultado de muito trabalho. E a gente queria conhecer um pouco da tua história, saber como é que essa trajetória, né, que a gente sabe que hoje a comunidade ela é encabeçada por mulheres. A comunidade hoje ela tem como o seu braço mais forte, lógico, junto com os homens, junto com todos que fazem parte da comunidade do Arapiuns, mas as mulheres elas estão encabeçando isso. De que forma isso se dá? Quais são as dificuldades? Fique à vontade. Então, ser mulher não é ruim, né? E mulher no interior se torna muito difícil por questão logística, educação, cultura, enfim. Mas para mim, como mulher representando as mulheres do Rio Arapiuns, é uma coisa muito linda, porque eu consegui levar o trabalho da mulher, a representação da mulher ribeirinha, até um prêmio nacional. Então eu sempre digo que os prêmios que eu recebo não é totalmente meu, mas é uma representação das mulheres guerreira, ribeirinha, que estão trabalhando lá dentro do mato. E é o mato que sustenta a cidade. Então, isso também nos deixa ser orgulhosa de representar essas mulheres vencedoras, trabalhadoras, que essa mulher que também contribui na economia do município, até contribui com a economia do país. Então, nós, lá do Arapiuns, como mulher, é essa vida cotidiana, é mãe, é mulher, é esposa, é filha, enfim. Mas carrega consigo a luta de ser mulher guerreira mesmo. E hoje a gente sabe que não tem como desassociar a cultura de política. Como é que tu acha que estão as políticas públicas, não só para o artesão, né, mas principalmente voltado para a mulher, essa mulher ribeirinha, essa mulher do Planalto, que acaba tendo, apesar da estrada, a gente sabe que as estradas são horríveis, e também os nossos rios não dão tantas condições para que se escoe, né? Como é que estão as políticas públicas? Bem, as políticas públicas, elas vão com muito desafio. Inclusive, nós mulheres, a gente luta bastante para que a gente consiga essas políticas públicas mais próximas de nós. Mas a gente não deixa de lutar. Então, dentro do nosso projeto de Santa Maria, a nossa políticas públicas, elas se aproximam. Se aproximam numa forma de luta, elas conseguem chegar à nossa comunidade ribeirinha. E a nossa luta como feminina, a gente luta tanto pela educação e tanto também pela arte, pela cultura. Então, no Arapiuns, exclusivamente, a nossa cultura, ela representa muito, e porque também o turismo, ele é muito visitado na nossa área do Rio Arapiuns. Então, com o turismo, a nossa cultura começa a resgatar e a gente começa a crescer, e também o município cresce com isso. Muito bem. A gente, falando de políticas públicas, a gente sabe que hoje Santarém, ele busca que nós estejamos inseridos em um sistema nacional. Como é que está essa luta da mulher dentro desse sistema municipal? Em algum momento vocês foram chamados para alguma conversa? Como é que está a participação de vocês nisso? Então, como nós participamos de movimento social, e dentro do movimento social estamos também com parceria pelo SEBRAE, tanto município como estadual e nacional, e também pelos governos, da Secretaria do Governo, a gente começa a ser convidada, né? Mesmo estando distante de Santarém, mas o convite chega e a gente vem. E, através desses convites, a gente conquista várias coisas boas, e que a gente consegue levar também para a área ribeirinha. Não fica só aqui na cidade, a gente consegue levar e atingir as mulheres da zona rural. Então, falando das políticas públicas, nós, das mulheres do Rio Arapiuns, a gente consegue também atingir na área nacional, que a gente fomos também já convidadas várias vezes e fomos participamos também de várias rodadas de negócio, inclusive para a economia do município. Então, isso contribuiu muito e também ajudou muito na renda das nossas mulheres ribeirinhas. Maravilha. E ser mulher já é meio complicado, né? Nesse mundo que impõe o machismo. Hoje ele é muito velado, mas ele está aí, ele é muito presente na sociedade. E aí eu vou puxar um pouquinho para cá, depois a gente volta para cá de novo. A gente vai conversar um pouquinho com a Patrícia. Como é que é ser mulher acadêmica indígena? A gente falava ainda agora há pouco da dificuldade, né, de conseguir administrar tudo isso, né? E ainda ser liderança política. Como é que isso acontece, Patrícia? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Eu faço a tua fala um pouco da minha, que você ser mulher, você vai encontrar desafios no decorrer da sua vida inteira, independente do seu grupo social. Então, por exemplo, você ser mulher indígena em um ambiente urbano, você também vai ter agressões que é na sociedade ocidental, que é agressões que estão aqui na cidade. Então, por exemplo, ser acadêmica, ser mãe, ser liderança e ser mulher, eu não vejo como um fardo. Na verdade, eu me sinto muito grata por termos essa força de conseguir lidar com todos esses setores da nossa vida. Então, a gente estava conversando um pouco antes que você olhar para uma mulher no contexto urbano, se essa mulher indígena for mãe, você possivelmente vai viver a sua cria ao lado. É uma característica nossa. Nós sempre andamos com nossos filhos aonde quer que a gente vá. E comigo, hoje acadêmica da UFOPA, não é diferente. O meu filho, para quem me conhece, desde o início, ele me acompanha. Que eu até brinco que quando for fazer a colação, ele vai receber lá um diploma junto comigo, porque ele está na antropologia desde o princípio. E é um desafio, porque você está no contexto urbano, você tem a questão do deslocamento, você tem questões de moradia, que não é a mesma do que você está acostumado, vem a questão da violência, e você ser uma mulher indígena, você tem um estereotipo, porque você é vista como um objeto sexual também, porque tem aquele fetiche, né, das mulheres indígenas também, assim como outras. E aí você chega na universidade, que é um espaço que ele não é criado para nós. Nós estamos aqui dentro, mas não é um espaço que querem que nós estejamos. A academia, ela é branca, ela é heterossexual, ela é quadrada. E a gente não vê o mundo dessa forma. O mundo, para nós indígenas, ele é fluido, ele é circular. E como é que você está em uma sala trancada, sem janelas, às vezes, com o professor lá na frente e você ali atrás? E eu, dentro da antropologia, por exemplo, no início, eu tive muitas questões emblemáticas comigo mesmo, porque o antropólogo, a antropologia se faz estudando o indígena, que há muitos anos atrás acreditava-se, e inclusive era uma política pública, que os indígenas iriam desaparecer, tanto no contexto brasileiro como mundial, que a cultura indígena iria ser diluída juntamente com a cultura branca, porque era uma política de embranquecer esse país, e é claro que isso não aconteceu. Então, você está na academia hoje, é marcar território também, é ocupar esses espaços, é fazer levar a sua cultura adiante também. Então, eu estou na sala de aula, o meu filho, que hoje tem 5 anos, ele está junto comigo. Ele estuda um horário e no outro ele está. Por quê? Porque aonde quer que eu vá, se eu vou para um ato, se eu vou para uma reunião, se eu estou na academia ou se estou no momento de lazer, a minha cria, o meu filho, ele está comigo. Os nossos filhos, para nós mulheres indígenas, eu acho que é o bem maior que a gente pode ter nessa vida. E é para ele que eu vou transmitir essa identidade, essa cultura. E através de danças artesanatos também, o momento que eu estou lá, eu estou ensinando o artesanato, eu estou repassando uma história que meu antepassado passou, eu estou levando adiante essa cultura. E é importante ele estar na academia. Eu até digo que é importante porque ele também está vendo o outro lado da moeda. Inclusive, a gente teve uma situação em sala de aula que um professor tirou uma brincadeira com ele, assim, nossa, é tão pequeno, vai se formar, e riu. E ele se sentiu ofendido, porque o professor riu. Eu perguntei, o que foi, Arthur? Ele está rindo de mim. Então, nossas crianças, ela tem dimensão do que é esse mundo aqui fora, fora das nossas aldeias. E eu espero que mais mulheres indígenas, mais mulheres, estejam ocupando esses espaços. Porque, por exemplo, no percurso do meu curso, são poucos os textos acadêmicos que a gente tem de mulheres. Eu acredito que não seja tão diferente assim em outras graduações. Então, você vê que nós temos mulheres acadêmicas, é um desafio imenso também. Né? Se a gente está lá na sala de aula e está produzindo, você vai encontrar literaturas mais masculinas, brancas. Se você está dialogando com um professor em determinado contexto e você está colocando a sua opinião cultural, vai ter vários momentos que ele não vai levar em consideração, porque a teoria diz outra. E é, sim, um embate. A gente está na academia e está tentando dialogar com essa ciência, né, que se diz tão absoluta de tudo. E eu acho graça nisso tudo, porque muitas das coisas que nós indígenas estamos falando há muitos anos atrás, desde sempre, a ciência ela vem, entre aspas, comprovar. Então, é como se a nossa cultura, as nossas tradições, o nosso saber, ele não é válido para a cidade, para esse mundo fora do nosso contexto. As nossas crenças elas são ridicularizadas. E quando nós estamos na academia, é o momento de a gente colocar, não é bem assim. Respeite, porque esse espaço agora também é meu. Assim como dentro do movimento, assim como também espaços políticos. Entendeu? Então, assim, nós mulheres indígenas sempre fomos protagonistas dentro da nossa cultura. Hoje, por conta da mídia, também das redes sociais, está tendo uma alusão maior, como se agora que a gente estivesse se organizando politicamente. E não é bem assim. O movimento de mulheres indígenas, ele existe desde a década de 80. Nós também estamos nos organizando junto com nossos homens. E não é um movimento que é contrário aos nossos homens ou que a gente quer... Não, nós vamos nos representar. Não é isso. São as nossas demandas específicas que estão unindo força com as demandas que nossos homens estão levando. Assim, a gente consegue estar ocupando mais espaços. Assim, a gente consegue estar brigando, porque é briga mesmo. Desde que o europeu invadiu essa terra, esse país, a gente está brigando. Então, a gente consegue levar nossa demanda a muito mais espaços. E tudo que nós conseguimos até hoje... Nós não conseguimos porque o branco de bom agrado cedeu, concedeu ou nos deu. Mas sim porque o movimento ele existe, está organizado e está lutando. E é essa luta diária. Então, assim, é a luta contra o preconceito quando você está na cidade, né? Sempre vem aquele requisito da época da colonização, do índio preguiçoso, do índio que não é inteligente. E é diferente. A nossa cultura ela é tão complexa que o branco ele tem que ter um papel, ele tem que ter um canudo para ele entender da floresta. E nós não precisamos disso, porque nós somos a floresta em si. Nós estamos ali dentro. Nós sabemos como é que isso tudo existe, como isso tudo é levado adiante. O branco não. Ele tem que vir para um local de pedra, quadrado, para outras pessoas estar repassando, para depois ele ir a campo e ver na prática. A gente tem a prática e vem para a academia. Para quê? Que é para também se apossar dessa outra ferramenta, que é a caneta e é o papel, para utilizar em prol das nossas demandas e da nossa luta. Maravilha. A gente consegue... perceber essa legitimidade nas tuas palavras, como isso ele faz parte de ti, ele faz parte do teu povo, e que isso é muito emocionante, é muito bonito, e que faz a gente ver com os teus olhos um pouquinho. A gente nunca vai conseguir vivenciar, né? Ter essa vivência, mas a gente consegue sentir, através das tuas palavras, a importância que hoje essa mulher indígena, como nós conversávamos ainda há pouco, ela tem dentro da aldeia, dentro das articulações políticas, junto com os seus companheiros, hoje dentro da academia e junto dos movimentos sociais. Fantástico. E falando de movimento social, nós temos também uma mulher empoderada que faz parte do movimento quilombola e ela é artesã e cantora, é a dona Nonoca, na Raimunda Lages, e a dona Nonoca vai também conversar um pouco com a gente, falar um pouco com a gente, vocês também fiquem à vontade para se colocar ou para perguntar alguma coisa uma para outra, mas a dona Nonoca vai falar um pouco desses desafios hoje, né, que o movimento ele tem, e como essa mulher santarena hoje, que ela originalmente falou que veio do Saracura e atualmente vive no quilombola do Maicá, mas também faz vários cursos na UFOPA e é uma artista muito atuante dentro dessas políticas voltadas para a mulher quilombola, para o movimento negro em Santarém. Nonoca. Boa noite a todos. Como eu estou aqui, né, falando um pouco do nosso espaço, e só agora, assim, com muita dificuldade, né, nós conseguimos um espaço na sociedade. Não está do jeito que nós queremos que tivesse, né? Mas a gente já deu o primeiro passo. E essa luta que nós vem trazendo desde muitos anos, né, dos nossos antepassados, né? Essa luta, eles lutaram tanto e ficou pelo meio da metade. Mas a luta não morreu. Nós continuamos nessa luta. Como? Eu vim da comunidade de Saracura e, como não tinha onde eu me alojar, eu fiquei no quilombo do Maicá, né? Então, vou falar um pouco do Saracura e um pouquinho do meu quilombo que eu estou ocupando agora, né? Pois é, no Maicá é o seguinte, eu faço parte da Associação Quilombolas, sou tesoureira lá e participo de reunião na federação, que é a nossa casa, está lá de portas abertas para os amigos que quiserem fazer uma visita para nós, fica aqui na Casa Franciscana. E lá no nosso quilombo, no Maicá, a gente trabalha com artesã também, né? Faz toalhas, bolsas de crochê, a gente faz. E quando a gente vai para as outras comunidades, a gente leva para a gente vender, né? Comercializar. Aí vem das outras comunidades também para nós, a gente compra. E essa luta foi muito boa para mim depois que eu entrei na luta, né? Entrei na luta e gostei muito, participo de todas, viajo muito também. E não vou deixar tão fácil, só vou deixar dessa luta quando morrer. Mas durante isso, eu estou na luta. Porque isso veio das minhas raízes, né? Que eu vim de uma raiz de escravos que vieram acorrentados no porão do navio da África e se alojaram no Cacoal Grande. Eu não sei se vocês conhecem onde é o Cacoal Grande, mas foi de lá que surgiu a minha família. Então, a gente já entrou um pouco nessa luta, já venceu um pouco o nosso estrategismo na sociedade, mas falta mais. A gente tem que se unir mais para poder a gente chegar naquilo que a gente quer, né? Porque tem muitas barreiras, tem muitos obstáculos na nossa vida, na vida negra e dos indígenas também. Então, a gente tem que lutar mais para que nós tenhamos o nosso espaço no meio da sociedade. Porque a gente chega, como a colega aqui falou, né? A gente chega, eu já tiro assim, a gente chega numa loja ou numa para procurar um trabalho, chega lá, se tem uma pessoa clara, eles vão dar preferência para ela, porque é clara. Para o negro, não. Não é negro, não tem valor. Mas eu me orgulho de ser negra e me orgulho do valor que eu tenho no meio da sociedade. Porque sou conhecida por muitas pessoas, amo todo mundo, seja preto, seja branco, eu tenho meu coração para todos eles, né? E então eu amo todo mundo. E na minha comunidade, lá no Maicá, a gente acolhe as pessoas que vão, nós temos o Festival do Caju, que a gente faz lá todos os anos. Eu convido vocês, o dia que vocês quiserem, né? Vocês podem ir passear lá com nós, comemorar junto com a gente. Tem coisas especial de caju. Temos, a gente faz pudim, paçoca, castanha torrada, vatapá do caju, o licor do caju, bolo do caju. E a gente leva isso para frente. Isso já foi coisas que a gente aprendeu, né? Lá no nosso quilombo. E eu estou nessa luta com muito orgulho e não vou deixar de lado. Estou na luta com o povo que luto pelo aquilo que a gente quer. E nós vamos vencer. Não vamos parar por aqui, não. Obrigada. Maravilha. Como eu falei logo no início, eu trabalho no segmento teatro, né? Trabalho como produtora cultural e estou diretamente ligada ao nosso Sistema Municipal de Cultura. Então, é impossível, como a gente falava anteriormente, não falar de cultura e não falar de política, não falar de política pública. Santarém, desde 2013, ele vem tentando se integrar a um sistema maior, que é o sistema nacional. O que, que isso tem a ver com as mulheres? Tem tudo a ver com as mulheres. Porque dentro desse sistema, ele contempla políticas públicas voltadas para a mulher artesã, voltada para a mulher quilombola, voltada para a mulher indígena. Então, nós precisamos que isso faça acontecer. Então, atualmente, hoje em Santarém, nós estamos vivenciando um momento presente, essa batalha onde mulheres, né, desses segmentos, elas estão buscando, dentro de suas reuniões setoriais, a efetivação do Sistema Municipal de Cultura. Então, precisa também de um pouco de boa vontade, né, dos nossos gestores, para que isso aconteça de uma maneira eficiente e eficaz. Então, nós esperamos que até o final de 2017 isso realmente aconteça. E as nossas conferências, que acontecem uma vez por ano, que elas possam acontecer e contemplar as mulheres, que elas possam acontecer e contemplar o Ribeirinho. E hoje, dentro desse movimento, ele é muito forte, onde as mulheres, né, são cantoras, são as meninas do artesanato, atrizes e outras pessoas que estão realmente à frente, buscando com que isso aconteça de uma maneira rápida. Então, eu falo disso como contribuição mesmo, para que a gente possa estar refletindo e cada uma de nós possa estar levando para o nosso segmento, que é uma situação importante hoje na cidade de Santarém e que ela está um pouco estagnada. E que, de alguma maneira, a gente precisa se organizar e cobrar dessa nova gestão um posicionamento político. Porque é quase impossível que a gente consiga realmente não só um reconhecimento, mas condições de trabalho se essas políticas públicas elas não acontecem. E o que a gente percebe hoje nas conferências? Que o indígena e o quilombola ele fica de fora. Não é verdade? O indígena e o quilombola ele fica de fora. Chama-se o carnaval, chama-se outros segmentos, chama-se o teatro, as artes cênicas, mas não se chama realmente como uma totalidade esse movimento que é muito forte. E eu dizia isso como exemplo quando a Neida, que ganhou ano passado um prêmio nacional importantíssimo, que no Brasil o SEBRAE ele escolhe 100 estilos de artesanato no Brasil e premiam. E ela já estava ganhando o quarto prêmio e em um grupo de rede social, os jornalistas eles não sabiam quem era ela. Eles não conheciam essa mulher importante, não só para a sociedade ribeirinha, para a sociedade santarena, para o estado do Pará e para o Brasil. E eles ficavam perguntando quem é essa mulher que ganhou top 100. E nós conversávamos ainda há pouco aqui, antes de começar oficialmente a nossa mesa redonda, que se o Brasil não conhece o Brasil, Santarém não conhece Santarém. A gente não sabe, são muitas comunidades ribeirinhas, são muitas mulheres importantes hoje dentro da nossa sociedade, no Planalto, na cidade, no interior, nas aldeias, nos quilombos, e que a gente não conhece. Então, eu gostaria de deixar isso como ponto de reflexão para todas nós aqui, né, que hoje são lideranças políticas, por que que Santarém não conhece mulheres importantes? Por que que o Brasil não conhece o Brasil? Que é uma discussão que a gente leva muito nas conferências, né, a nível nacional. Então, a gente... Santarém conhece Santarém. Então, a gente aproveita essa deixa para abrir para perguntas. Se alguma de vocês, se algum de vocês aqui presente, tiverem alguma pergunta para fazer para as nossas convidadas ou para mim, fique à vontade. A gente aproveita para dizer mais uma vez que é uma realização da PROCE, da Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão, que esse vídeo, quem não assistiu, quem não pôde vir, vai para as redes sociais. É importante a gente deixar isso registrado E olha só, o nosso canal no Face e no YouTube está bombando. Acessem lá que vocês vão ter todo esse conteúdo. Tivemos o primeiro que foi sobre carnaval e agora sobre as mulheres. Alguma pergunta? Os nossos convidados, alunos e alunas. Nenhuma pergunta? Professora, alunos, convidados? Bom, já que ninguém tem uma pergunta, eu vou passar para um outro momento, que são as considerações finais. Então, é isso? Alguém tem? A gente começa as considerações finais agora de lá para cá, com a Nonoca. Fique à vontade, Nonoca, para fazer as suas considerações finais. Sim, eu agradeço aqui o convite da minha colega também, e do... meu nome dele ali? Professor Fábio, professor Marcelo. E Marcelo, né? Professor Marcelo, que foi até a minha casa, né, trazer a gente para cá. E agradeço a Deus por esse momento. E falo para todos que se encontram aqui e os demais que vão ver nós por aí, né? Que essa luta não pare, essa luta tem que continuar. Para nós poder termos o nosso espaço na sociedade, a gente não tem que abaixar a cabeça, a gente tem que carregar a cabeça. Porque uma vez eu soube, pela uma colega minha, que aqui dentro da nossa cidade, uma professora disse, eu não sei onde foi também, que tinha uma menina que trabalhava lá, limpando as casas, né, os quartos lá da sala, e ela passando o pano lá, e eu não sei o que foi que essa professora, não sei se foi professora, alguém lá, disse para ela que lá não era lugar para ela. Aí ela perguntou para ela por quê. Ela disse que lá não era lugar para ela porque ela, o lugar dela era na senzala, porque ela era negra. Entendeu? Aqui dentro da nossa cidade aconteceu, não sei onde foi. Ainda vou até me informar para descobrir. Então, eu acho que eles pensam assim que ainda é aquele tempo que o negro era escravizado, o negro era acorrentado, o negro era chicoteado, mas isso já passou. Tem ainda escravidão? Existe, sim. Porque se você trabalha na casa de um bambambam, aí, como se diz, passa do seu horário de trabalho, você fica lá. Então, você está sendo escravizado. Então, por isso eu digo que a escravidão ainda não acabou. E ainda se encontra aqui. Mas nós vamos dar um basta. Mandar isso não sei para onde, mas com a nossa luta nós vamos vencer. Porque se não tiver luta, ninguém vence. Nunca ninguém vence nada fácil. É com lutas que a gente temos vitória. E essa luta eu vou lutar até o fim da minha vida. Isso eu garanto para vocês. Fiquem meus filhos, ali eu tenho uma moça aí que sempre me acompanha, que é a Ana Viviane. Os quilombos para onde eu vou, né? Mais ou menos aqui no Maicá, foi rainha do Festival do Caju, e sempre ela gosta de fazer apresentação lá. Ela é muito ativa, ela também é uma que já dentro da escola dela, ela já luta contra o preconceito lá, porque se tem algum, ela põe para cima logo. Tu nem te mete comigo, ela diz, porque senão, tu sabe o que é que dá a chamar os outros de negro? Ela cobra. Então, essa é a minha mensagem que eu tenho para deixar para os amigos e a todos que estão aqui e os que não estão. Muito obrigada, Elisângela, pelo convite. Obrigada. Patrícia Juruna, suas considerações finais que você achar importante e relevante? Bom, bom, gente, primeiramente, fora Temer, né? Que a gente possa pronunciar isso diversas vezes ao dia até ele cair. E, segundamente, eu quero agradecer imensamente, Elisângela, pelo convite. Eu fico feliz que, apesar de várias questões da universidade, principalmente a PROCE, ela está buscando incorporar a gente nesse processo cultural. Nós temos muitas oportunidades dentro da PROCE, ações afirmativas. Eu fico muito feliz com isso, porque em alguns outros setores dentro da universidade não é da mesma maneira. Esse ano, eu estou me dedicando mais à graduação, apesar das questões políticas local, eu estou tentando dar ênfase um pouco mais, porque eu já estou na parte final. E esse foi o primeiro convite que eu aceitei no ano para participar. Obrigada. Porque se a gente não cuidar, é muita viagem, é muito compromisso, e a gente tem que estar, como mulher, todo o tempo fazendo o equilíbrio da nossa vida, não é mesmo? E aí tem momentos que a gente tem que estar... O que é mais prioridade agora? O que não é? Não que o movimento não seja, mas eu estou tentando me organizar dessa maneira. E agradecer mesmo por esse evento, por essa oportunidade. Eu fico feliz que vai para as redes sociais. É uma inovação na universidade. A gente vai conseguir estar alcançando lugares assim que antes não poderíamos. E eu quero dizer para as mulheres, não somente as mulheres indígenas, que a gente possa estar juntas. Eu sei que nós temos nossas particularidades, a gente tem nossas especificidades, e que sempre haja o respeito, porque se nós tivermos o respeito uma pela outra, nós vamos saber conviver com as nossas especificidades. Porque nós temos, a nossa luta, ela é uma luta... Nós temos muitas pautas em comum, falando a verdade. Os problemas que provavelmente eu vivo aqui na cidade, aparenta aqui que Lombola também vai viver aqui na cidade. Os problemas que a premiadíssima artesã, né, vive aqui na cidade, também vai ser, porque nós somos do interior. E falando de política pública, a política pública ela não é pensada para quem está no interior. Sabe, a gente submeteu um projeto, inclusive, para trabalhar com o território aqui em Santarém, e a gente não pôde ter direito ao acesso a diárias e passagens, sendo que fica 4 horas de viagem à localidade. E aí eu fiquei me perguntando, como é que eu vou pesquisar alguma aldeia indígena aqui, se tem todo um custo, tem toda uma mobilidade para chegar até lá. Então, essas políticas públicas têm que ser pensadas também para nós que estamos no interior e também estamos na cidade, que a gente fica fazendo essa transição. Então, mulheres, que estejamos juntas, sempre protagonistas de nós mesmas, respeitando uma a outra, que eu acho que é o fundamental para que a gente possa tá buscando essa luta pelos nossos direitos. E que a gente possa estar tendo mais momentos como esses, dialogando, conhecendo a realidade das outras mulheres, nos empoderando, porque você também tem acesso às outras lutas, você também se empodera com isso, e repassando também o nosso conhecimento e as nossas vivências. E dizer assim, como eu me senti muito contemplada na tua fala, que aqui na cidade o preconceito é muito forte. Então, poxa, Patrícia, por que tu está com uma tiara? Primeiro, porque no meu povo as mulheres não usam cocá. É sempre tiara. Então eu não posso usar um cocá. Em outros povos é diferente. Tanto a mulher como o homem utilizam. Isso também é cultura, isso também é questão política. E as pessoas em geral, elas querem olhar para os povos indígenas como algo homogêneo, como se fosse todo mundo igual. E a gente tem diferenças culturais enormes entre nós mesmos. Segundo, porque eu estar com as minhas penas aqui, estar com a minha tiara, com as minhas pulseiras, porque não é só uma pulseira de miçanga, é um grafismo que tem aqui, é um significado que tem aqui. Então, esse daqui é cobra, é um tipo de cobra. O que significa para mim? É proteção. É miçanga, talvez para o outro apenas algo de plástico, mas para mim não significa isso. Então, a minha identidade está aqui também. E o fato de você andar com seus brincos de pena, com suas tiaras, com seu artesanato, principalmente com os grafismos do nosso corpo, a gente recebe olhares de, como que eu posso dizer, de ataques. Entendeu? Então, para a gente estar andando com o grafismo, também é resistência. também a marcação de território, porque as pessoas só acham bonito se estiver vendo na TV, se estiver vendo numa revista, mas se estiver vendo ali a gente com o nosso grafismo, nossa, o que é isso? Entendeu? Mas não, nosso grafismo também tem um significado. O genipapo, o urucum, ele tem um porquê de utilizarmos e o um motivo. Por que eu não estou com grafismo agora? Eu poderia vir para mostrar para vocês. Porque o genipapo, o urucum, também é proteção. Você não vai me ver numa mobilização política sem eu estar pintada. Porque eu tenho que me proteger dos ataques que vão vir a partir do momento que eu estou ali brigando por um direito. Entendeu? Então, isso tudo é resistência. E meu filho já está rabiscando os grafismos do jeito dele. E a gente vai repassando, como você, e você também está repassando para os seus. E assim a gente vai se mantendo vivos, apesar de quererem o contrário. E aí, como tu falaste, citando o exemplo, né, o negro tem que estar na senzala, as pessoas não pensam diferente hoje do indígena. Por que que índio está na cidade? Por que que eu tenho celular? Por que que eu estou falando tão bem aqui? É como se nós fôssemos obrigados a não fazer isso. Entendeu? Aí eu fico perguntando, e por que que tu está tomando a nossa terra e tirando a gente do nosso território, se tu quer a gente lá dentro? Então, amigo, amigas, quem não gosta da gente? A gente é empoderado, a gente é um povo de luta, a gente conhece essa floresta, conhece essa água, conhece esse mundo de uma maneira que talvez você, que é tão preconceituoso e de uma mente tão fechada, nunca vai conseguir enxergar. Se hoje a Amazônia está como está, foi porque nós tivemos um papel fundamental aqui. E não só a gente. Que aí vai vir os outros grupos sociais que foram se formando a partir da invasão desse território. Então, vão ter que me aceitar na cidade, sim. Vão ter que me aceitar na academia, sim. Vão ter que me aceitar em qualquer espaço político que eu quiser estar, porque ali eu vou estar lutando por um direito que você quer me tomar. E eu posso estar aonde eu quiser. Porque eu estou nessa transição cultural, porque antes a gente era assim e vamos continuar sendo. E a gente vai resistindo, né, não? Porque por onde a gente vai é preconceito. Por ser mulher, por ser do interior, por ser indígena, por ser quilombola, por ser ribeirinha, por ser pobre. Então, que a gente tenha muita força, muita vitalidade para estar caminhando e nesse mundo, nesse momento que possamos estar juntas. Porque agora nossas lutas têm muitas pautas em comum e é muito necessário a gente estar juntas, mas respeitando, porque não basta estar junta por estar. Obrigada. Boa noite. Nós é que agradecemos. Obrigada. Neida. Então, eu quero agradecer o convite do Fábio, da Elisângela, né? Que pela primeira vez na nossa história de mulher e ribeirinha, a gente é convidada para fazer uma divulgação do nosso trabalho. Então, eu quero dizer às mulheres ribeirinhas que nós conquistamos a arte. Quando a menina que está falando da Patrícia, mulher indígena, a Patrícia, eu me referi muito que isso está no nosso sangue. O que a gente faz na floresta está no sangue. E na fala dela eu percebi que eu sou tocada quando os nossos lojistas de São Paulo, de outros estados, exigem o nosso artesanato com grafismo indígena. Isso tem um valor enorme, porque o grafismo indígena representa a nossa cultura amazônica. Então, quando o nosso artesanato tem grafismo indígena, a gente está vendendo o quê? Está vendendo uma história, está vendendo uma cultura. Aquele grafismo representa para nós uma riqueza. Então, eu vejo para nós que isso está no nosso sangue, viu, Patrícia? E quando a minha mãe dizia assim, minha filha, porque eu tenho raiz de português e um pouquinho de índio, né? Disse, não, mamãe, o que está mexendo é meu sangue indígena, não é sangue de português. Porque, assim, eu gosto muito do artesanato e as mulheres ribeirinhas também adoram esse artesanato. Aí eu também fico me questionando, por que as políticas de aposentadoria, ela nunca chegou para nós que o artesão é uma profissão? Não tem, não existe. As nossas mulheres, recebe o seu benefício de aposentadoria através do trabalho rural, da agricultura, mas artesão não. Então, hoje, a gente está lutando por isso. Que até as mulheres que estão na cidade, estamos juntas, junto com a Ribeirinha, todas as artesãs, lutando por esse benefício. Que hoje o artesão se torne um profissional em qualquer canto e que seja valorizado, né? Então, todas as mulheres, vamos à luta. Não vamos ficar escondidas. Então, nós somos mulheres, nós somos bonitas, o que é bonito é para aparecer, né, Patrícia? Verdade. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui e os nossos companheiros que nos valorizaram em nos escutar a nossa história, valorizar o que temos, o que somos e o que temos para mostrar dentro do nosso município. Obrigada. Nós é que agradecemos imensamente a Neida Pereira, Patrícia Juruna, a Nonoca, carinhosamente conhecida como Nonoca, a Maria Raimunda Lages, e que cada uma dessas palavras e dessa fala, ela chegue até vocês de uma maneira muito positiva e que possa incentivar mulheres e homens a realmente tomarem para si esse empoderamento feminino, esse ato de conceder esse poder, de estarmos participando cada vez mais socialmente, dentro da cultura local. Quando você participa de uma maneira muito positiva, automaticamente isso se expande. Tudo aquilo que é feito com muito amor, com muito carinho e de uma maneira justa e verdadeira, isso se expande. Então, fica aqui o nosso recado, fica aqui essas informações preciosíssimas para que outras mulheres dentro da universidade, fora da universidade, ribeirinhas, dentro da sociedade santarena, indígenas ou quilombolas, possam estar utilizando essas informações de uma maneira positiva e principalmente se inspirando em cada uma de vocês. Que hoje eu saí inspirada aqui. E eu tenho certeza que quem assistir, quem ouvir também vai tirar coisas muito boas de cada uma de vocês, tá? Para a sua vida. Então, muito obrigada. Lembrando que na sexta-feira teremos um vernissage de fotografia Mulheres da UFOPA e vai acontecer no espaço Muiraquitano, Amazônia Boulevard. Então, vocês estão convidados a assistir essa exposição e eu tenho certeza que esse momento vai ser um de vários momentos. Obrigada a toda a coordenação e a diretoria da PROCE que realiza esse momento, que é a Pró-Reitoria de Cultura, Comunidade e Extensão. Muito obrigada, muito boa noite e até a nossa próxima mesa redonda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.